exame que não vale nada, Nayara. Mas vem cá, fala um negócio pra mim. Amiga, você tá bem? Se eu tô bem? É. Tá não? Bem, eu não tô muito bem já faz tempo. Sei que não sei nada de sentimento. Foi cada uma que aprontei comigo que me tornei meu pior inimigo. Eu me apaixono, faço, me entrego de jeito solto. Quando acho que tô acertando, olha aí, Alana, errei de novo. Eu sei que errar é humano, mas insistir no erro é eu. Vivendo e não aprendendo, amando e se lascando nos vazios da vida, já que no amor não vira. Virando pinga, vivendo e não aprendendo, amando e se lascando os prazeres da vida, já que no amor não vira. Eu vou virando pinga. Quem sabe bêbado eu acerto a mina. Cê sabe que esse negócio faz sentido? Quando bebe uns negocinhos, parece que é mais fácil de acertar. Bora beber então, amiga. Traz uma pra gente aí, por favor, bora. Traz uma gelada, minha gente. E o Chance Deles, o moral de Rui Bahia. Eu me apaixono, faz, me entrego de jeito e sopro. Quando acho que tô acertando, e aí, Nayara? Ih, já ouvi essa. Eu sei que errar é humano, mas insistir no erro é nos vazios da vida, já que no amor não vira, ia, eu vou virando pinga. Quem sabe bêbado eu acerto a mira. Quem sabe bêbado a gente acerta a mira, não? Já que no amor não vira, ia, ia, eu vou virando pinga. Quem sabe bêbado eu acerto a mira. Amiga, vamos tentar. Simbora, bebê. Custa nada.